Graça e paz, irmãos e irmãs, é com grande alegria que eu saúdo a todos vocês, desejando as mais ricas bênçãos do Senhor nesse domingo. Nós vamos continuar com o curso de treinamento para obreiros e vou deixar uma palavra hoje sobre Trindade. É claro que há livros escritos, há muita coisa escrita sobre Trindade. Agostinho tem um livro, e outros autores também. Eu vou deixar só algumas reflexões para o nosso crescimento espiritual. A intenção básica, quando nós estamos falando para líderes, discípulos, obreiros, é a de estabelecer uma relação entre a Trindade e a humanidade no que tange à prática relacional. Para isso, faz-se necessário destacar alguns atributos divinos e também a forma de conduta das pessoas da Trindade em sua relação mútua. Além, é claro, da sua relação com o mundo, na tentativa de inspirar a humanidade na busca de uma ética cristã. Para alcançar esses objetivos, os destaques serão o caráter comunitário da Trindade, a forma como se relacionam com o poder, sua integração e modo como podem representar, por sua ética, um paradigma para uma nova sociedade, família, igreja e, finalmente, a pessoa humana. Trindade é comunhão. A Trindade nos ajuda a entender qual deve ser a conduta do ser humano em relação a si mesmo e ao mundo, irmãos. A Trindade, sendo a mais perfeita expressão da unidade e da comunhão, mesmo na diversidade, inspira pela forma como cada uma das pessoas, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, entregam-se em uma relação de doação mútua, que é um exemplo para que os filhos de Deus que foram criados à sua imagem e semelhança permaneçam em perfeita comunhão. O comportamento do Pai é o de quem comunga com o Filho e com o Espírito Santo. O do Filho é o de quem comunga com o Pai e com o Espírito Santo. E o do Espírito Santo com o Pai e com o Filho. A realidade da solidão, tão presente na sociedade humana que nós estamos vivendo, não encontra abrigo na conduta de Deus. Já que falar de Deus é falar do plural, da comunhão, da relação entre pessoas que se amam e, por essa razão, assumem plenamente o outro e deixam-se pertencer, de tal maneira que passamos a falar do singular, porque ao olharmos para os três, vemos um só Deus. Na verdade, o que existe de singularidade é a forma como cada um deles, ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, assumiu a vida em plena harmonia desde a eternidade, de modo que cada pessoa volta-se para a outra em uma profunda interpenetração. Esta interpenetração quase indescritível os transforma em um só pensar, um só coração, um só propósito, um só Deus, um só Senhor. Portanto, desde o princípio, o que há não é um Deus solitário, mas sim uma família que se ama incondicionalmente e está disposta, por parte de cada integrante, a aceitar-se e a entregar-se ao outro. Com relação a isso, eu cito um texto muito importante, A Santíssima Trindade e a Melhor Comunidade, de 1989, bastante antigo, ainda do teólogo Leonardo Boff. Que significa dizer Deus é comunhão e por isso Trindade? Estar em comunhão só podem pessoas. Implica uma estar em presença da outra, distinta da outra, mas aberta numa radical reciprocidade. Para que haja verdadeira comunhão, devem existir relações diretas e imediatas, olho a olho, rosto a rosto, coração a coração. O resultado da mútua entrega e da comunhão recíproca é a comunidade. A comunidade resulta de relações pessoais, onde cada um é aceito como é, cada um se abre ao outro e dá o melhor de si mesmo. Você pode estar estranhando essa citação, e fica também a recomendação para outros textos, mas eu quero lembrá-lo mais uma vez do Conselho de Paulo. Não importa que eu seja assembleiano, eu preciso ler tudo e reter o que é bom. E isso, esse texto é um texto muito bom sobre Trindade, como o melhor que eu conheço, que é o texto de Agostinho, que é um livro sobre Trindade também. Ética Trinitária e a Revelação. Jesus Cristo se mostra como filho de Deus. Filho do Deus Pai, por suas palavras, suas orações, suas práticas libertadoras, sua morte e ressurreição na força do Espírito. É Ele que nos revela a Santíssima Trindade. Também o Espírito presente nos discípulos, em pró no pró na própria vida de José, Maria. Os discípulos, Maria Madalena, e outros que o seguiam, formando a santa humanidade de Cristo descendo sobre Jesus no batismo, fazendo-o portador permanente do Espírito, transfigurando-lhe a realidade terrestre pela ressurreição, animando com fogo os corações dos apóstolos, é quem nos revela o Deus Abba e o mistério do Filho de Deus. Deparar-se com a revelação de Deus em Jesus Cristo, irmãos, por obra do Espírito, é também deparar-se com a maior expressão de amor já conhecida. É a própria demonstração viva e encarnada da ternura, da misericórdia, da graça, da compreensão divina, que ultrapassa todos os limites daquilo que durante séculos muitos povos elaboraram na sua teologia. A revelação é a grande surpresa para aqueles que jamais poderiam conceber a divindade vivendo plenamente como ser humano. A encarnação do Logos, traduzido para o português por verbo, permite conhecer mais a profundidade de Deus e dar glória a Ele, e eu digo glória e aleluia. Esse é um texto do meu trabalho no livro de discipulado. Entretanto, mesmo reconhecendo que existem milhões de linhas escritas a esse respeito, é interessante pensar um pouco sobre o que estaria motivando cada pessoa da Trindade em relação à revelação na história? Deus Pai, por exemplo. Deus Pai, que é o Pai do Filho desde a eternidade, antes que tudo fosse conhecido, antes da criação, de todas as coisas. Ele já era Deus Pai e sempre foi Pai, Pai do Filho, Pai do Espírito. Pai que é chamado por Jesus no Novo Testamento de Paizinho, a expressão que sem dúvida denota uma intimidade e uma relação de amor. Quando eu falo Paizinho, eu me refiro ao Abba. Abba Pai é um pai íntimo, ou paizinho, ou paizão, como a gente costuma dizer aos nossos pais que amamos. Pai que se faz conhecer através de Jesus e por ele deixa claro sua profunda empatia para com o gênero humano. Pai que num gesto singular enviou, entregou, abriu mão em meio à dor, entregou seu filho amado, que com ele habitava desde a eternidade, para que por meio da sua vida, morte, ressurreição, ascensão, toda a criação fosse resgatada e trazida novamente à sua presença. Ah, Deus Pai, Deus bendito, glórias ao teu nome. Ele é o Pai. É o Pai das luzes, é o Pai da justiça, é o Pai da humanidade, é o Pai da criação, é o Pai de amor. Com relação ao Deus Filho sempre, eternamente, Filho do Pai, antes que tudo fosse estabelecido, desde antes da criação, desde o princípio, ele que é a palavra viva, esse é o significado. Para um dos significados para logos, que é um conceito, não é uma palavra somente no grego. Logos é um conceito, portanto, a tradução para verbo, eu repito, é uma das coisas mais aberrativas que nós temos na tradução para o português. Mas, por enquanto, ninguém fez esta correção, nós vamos pelo menos ministrando. Ele é o Filho, a palavra viva, o Logos, a razão suprema, a razão ordenadora do universo, a razão criadora, a sabedoria, o conhecimento. Era filho que estava com o Pai, filho chamado Jesus. Filho que é Deus conosco, Emanuel, filho que revela e engrandece o Pai, filho que se esvaziou, que se fez servo, abandonou a majestade, tomou forma finita, nasceu, trabalhou, sofreu, respeitou, ensinou, se compadeceu das pessoas, dos aflitos, dos necessitados, que chorou pelo amigo. Caso de Lázaro, consolou as amigas, Marta e Maria, curou enfermos, comeu e bebeu na festa de casamento, porque era plenamente humano, festejou entre homens e mulheres, porque identificou-se com a humanidade do modo mais radical, ao ponto de, por amor, entregar sua própria vida em resgate de seus amigos e até dos seus inimigos. Filho que se fez pecado para aniquilar o pecado, filho que concedeu a vida em abundância, filho que orou, filho que alimentou os famintos, filho que é instrumento, de justiça, foi e é instrumento de justiça, filho que ama. Quanto ao Deus Espírito, Deus Espírito Santo sempre foi Espírito Santo, antes mesmo do dia ou da noite. Ele é o Espírito Criador, estava com o Pai e com o Filho eternamente, foi enviado pelo Pai e pelo Filho ao mundo. Espírito Santo que veio sobre Maria, gerando a Jesus. Espírito Santo que propiciou o definitivo encontro entre a finitude e a infinitude. Espírito Santo que desceu sobre Jesus no batismo, e foi derramado no Pentecostes, espírito que enfrentou e prevaleceu sobre os demônios, espírito de cura, como falamos ontem, de motivação para a caminhada, espírito de justiça, de solidariedade, espírito de santidade plena, espírito de vida, espírito de amor, espírito que faz lembrar as palavras de Jesus, nos guia toda a verdade, e Jesus é a verdade, espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo, espírito que encoraja, espírito que entusiasma, espírito que faz resistir à opressão maligna, espírito que liberta, espírito que ensina a glorificar a Deus, Espírito Santo, o Espírito, amados, é santo, aleluia. Primeiramente, notamos aqui a presença das três pessoas divinas. Uma síntese da síntese elevada ao infinito, porque para falar deles a gente precisaria de enciclopédias e enciclopédias e não seria o suficiente. É o Espírito que nos revela a presença do Filho, queridos, na figura humilde de Jesus de Nazaré. O Filho, por sua vez, nos revela o Pai. É louvando e não especulando que temos acesso a esse mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com relação ao poder, à Trindade e o poder, quando observada a elaboração teológica contemporânea, percebe-se que a não consideração de Deus como Trindade pode levar a concepções totalitárias. Sim, porque reforça a ideia do poder centralizado em uma pessoa. E isso, sem dúvida, é um perigo, já que se pode, a partir dessa concepção, advogar que todo o poder em sua família, ou grupo, ou entidade, ou estado, por exemplo, deve também estar na mão de uma só pessoa, justificando o totalitarismo. Entretanto, quando nós consideramos um Deus trino e em comunhão, o princípio inspirador passa a ser o da participação mais ampla das pessoas. Ou seja, participação ampla na família, participação na igreja, participação no trabalho, nos grupos sociais ou no próprio Estado, para aqueles que têm esse chamado, essa vocação, com decisões. Para tomar decisões sociais e políticas, precisamos de homens santos nesses lugares, sim. Eu não estou falando que precisamos de evangélicos, estou falando que precisamos de homens santos. Porque às vezes aquele que se diz evangélico chega lá e na bancada evangélica, às vezes é uma vergonha para o próprio testemunho de Jesus. Então, não. Nós precisamos de homens santos, mulheres santas. Dessa forma, pode-se perceber que a ética trinitária também ilumina a caminhada, a trajetória e ajuda a não incorrer em condutas autoritárias, paternalistas ou matriarcais, mas realmente estimulada pela própria conduta igualitária das pessoas da Trindade no que diz respeito à participação e ao poder. Para que haja comunhão e igual participação de todas as pessoas, independente de cor, de raça, de sexo ou credo, mesmo de credo, queridos. Na questão da sociedade civil, nós temos que entender que é necessário respeitar as pessoas. Jesus não saiu, por Israel. Mandando matar todo aquele que discordasse dele. Pelo contrário, mandou que nós dessemos a face até aquele que nos ferisse, que nós virássemos a outra face para ele ferir mais. Então, nos mais diferentes segmentos da sociedade, nós temos a Trindade como um modelo. Ora, se Deus é Trindade de pessoas, comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o princípio criador e sustentador de unidade nos grupos, na sociedade e nas igrejas, deve ser a comunhão entre todos os participantes. Quer dizer, a convergência amorosa, o consenso fraterno. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter líderes. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter hierarquia. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter princípio de autoridade. Seria uma absurda alegação e antibíblica. Eu só estou dizendo que nós precisamos convergir em amor ou divergir em amor, buscando o consenso quando possível. E se não alcançarmos o consenso, pelo menos que tenhamos um relacionamento fraterno. A ética trinitária é modelo de integração. Pensar na Trindade, no fato de cada pessoa estar plenamente integrada com a outra, ao ponto de não poder dizer que algo do que tenha sido criado ou realizado por Deus na história tenha sido realizado somente por uma pessoa, sem a participação das outras, causa muita admiração. Isso é para Deus Pai, Filho e Espírito Santo algo fora de propósito, já que tudo é feito, tudo foi feito, tudo é feito, tudo será feito em comunhão com a participação e a colaboração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de cada pessoa da Trindade. Desse modo, o gênero humano é desafiado a buscar também uma relação com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, reconhecendo o fato de que a busca da comunhão com uma das pessoas da Trindade, em detrimento das outras, certamente representará um reducionismo da experiência, consequentemente, um reducionismo na nossa prática de vida. Eu estou querendo dizer, não adianta só buscar o Pai, ou só buscar o Filho, ou só buscar o Espírito. Cada um deles está participando desse projeto maravilhoso chamado Reino dos Céus. Uma concepção equivocada de Trindade pode nos conduzir a afirmações modalistas ou subordinacionistas. Por isso é necessário enfatizar que, apesar de diferentes, distintos, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo devem receber a mesma glorificação, porque eles conseguem, através do amor pleno, a integração total, a exaltação mútua. Quando eu digo diferente, diferente no campo da pessoalidade. Quando eu estou falando de modalismo, só para você entender, eu estou falando de uma doutrina herética segundo a qual a Trindade constitui apenas três modos de ver humanos do único e mesmo Deus. Ou então três modos, como se fossem três máscaras do mesmo e único Deus se manifestar aos seres humanos. Deus não seria Trindade em si, seria estritamente um e único, e que nos diversos momentos da história aparece como uma espécie de personagem. E essa personagem, então, em um determinado momento seria Pai, outro momento seria Filho, outro momento seria Espírito. Isso é modalismo. Depois você pode se aprofundar. Subordinacionismo é uma outra heresia que vem de Ário, segundo a qual o Filho e o Espírito Santo estariam subordinados em relação desigual ao Pai, não possuindo de forma idêntica a mesma e igual natureza. Ou então seriam criaturas excelsas, mas apenas adotadas pelo Pai na sua divindade. Depois leia em Agostinho e você vai entender com mais profundidade. Desta forma, cabe exaltar a Trindade excelsa em sua totalidade e viver segundo o exemplo do Deus Trino. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Quão insondáveis os seus caminhos ou pensamentos, quão inescrutáveis os seus caminhos! Dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, glória eterna. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 11, 33 a 36. A Trindade e a sociedade, amados. A Trindade é o paradigma de uma nova sociedade. É um novo reino. Ao observar, mesmo que de forma muito breve, algumas dessas características que mencionei até agora, e atributos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pode-se tranquilamente vislumbrar o que será uma sociedade norteada pela ética trinitária. A começar pelo Pai, passando pelo Filho e o Espírito Santo. O que se vê é uma conduta de pessoas que, mesmo sendo dotadas de poder absoluto, consciência plena, presença ilimitada por barreiras físicas e temporais, decidem revelar-se à humanidade não guardando egoisticamente o próprio amor entre eles, repartindo. Mas cada um, além de amar e ser amado na Trindade, assume um projeto que também co conduz à humanidade. Eles amam a humanidade. A esse relacionamento de amor, eles estão dispostos a repartir, não só entre si, mas conosco. Deus é a luz para o caminho dos que andavam em trevas. Deus é a esperança de consolo e justiça para os que sofrem e choram. Deus é o amor encarnado, amados, que habita no meio da humanidade e por isso está disposto a reverter o rumo da história. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, temos o poder e a autoridade para reverter o rumo da história que está ao nosso redor. E se cada comunidade, cada igreja local fizer isso, nós podemos mudar o rumo da história através da postura da Trindade. No sentido da construção de uma nova sociedade. A imagem e a semelhança de Jesus, o máximo possível antes de Jesus voltar. A Trindade representa o melhor de todos os possíveis paradigmas. Isso porque, ou modelo, para quem não conhece a palavra, paradigma. Isso porque a conduta do Deus Trino também motiva o seu povo a assumir a sua semelhança no projeto, a criar um novo mundo por meio de uma revelação de Deus concreta na história, através de uma opção pelo amor, de entrega, pela intimidade com Deus, pela solidariedade com o próximo, pela solidariedade com os sofredores, pela entrega da sua vida em favor dos outros, pela justiça, pelas crianças, pelas mulheres, pelos negros que ainda são assassinados. E outros grupos que são discriminados e maltratados e assassinados. Fisicamente, emocionalmente, são discriminados e mortos diariamente por causa da dureza do coração humano. Toda a luta e ação por uma nova sociedade deve ter como modelo a relação trinitária de Deus. A encarnação do Logos é Deus, assumindo a humanidade e a verdadeira adoração a Deus por parte de um povo comprometido com ele, apaixonado por esse projeto, deverá necessariamente significar uma atitude da humanidade assumindo ao Senhor e ao seu projeto. Qual é o projeto, pastor? O projeto dele, a pregação dele, a síntese da pregação dele foi o reino. Nós estamos aqui para pregar o reino. Um novo reino. Ah, pastor, mas não vai se completar aqui só na glória. É verdade, é verdade. Mas enquanto isso, nós vamos ficar de braços cruzados? Não, nós vamos anunciar esse modelo de um novo reino e muitos se converterão e se comprometerão com esse projeto também. Deus revela o seu amor, irmãos, irmãs, graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A humanidade, em resposta, revela o seu amor assumindo o reino de Deus e sua sinalização concreta na história, de modo que a sua vontade passa a cumprir-se e a comunidade humana consegue desfrutar da maneira mais efetiva de uma relação fraterna, justa, pacífica e amorosa. Para isso também será preciso levantar profeticamente a voz contra toda a idolatria, seja a idolatria que nós conhecemos, com imagens de escultura, ou seja, a idolatria de qualquer coisa ou pessoa que venha ocupar o primeiro lugar na vida de cada um de nós. É necessário evocar a ética trinitária como um modelo para uma nova sociedade, o modelo do reino. E a família, pastor? A Trindade também é paradigma de família. A própria estrutura de uma família comum, como conhecemos e como a Bíblia apresenta, a imagem e semelhança de Deus, se assemelha com a Santíssima Trindade. Assim como na Trindade pessoas diferentes relacionam-se em amor, a família também pode viver em harmonia, mesmo na diversidade. Para isso acontecer, é preciso que a família viva em busca de um relacionamento amoroso, integrativo e fundamentado na comunhão. E meu sonho é que cada um dos pais e mães, e avôs e avós, e filhos e filhas, e sobrinhos e sobrinhas, e netos e netas, se convertam a Jesus e venham fazer parte desse projeto de reino para transformar a sociedade até a volta do Senhor, o máximo quanto pudermos. Quando isso ocorre, queridos, a família humana supera os limites da diversidade e constrói, semelhantemente à Trindade, uma unidade de propósito, uma unidade de ação. A Trindade é o modelo também que se refere ao respeito, já que cada um caminha em direção ao outro para alcançar a plenitude na família, aos objetivos da família, sem que haja no relacionamento menosprezo ou rejeição da singularidade, ou de um ou de outro, ou do pai, ou da mãe, ou do filho, ou da filha, ou qualquer pessoa que faça parte da família. Outra pessoa. Quando eu digo qualquer, é outra pessoa. O sobrinho, uma sobrinha, o avô, e assim por diante. Com relação à pessoa humana, para concluir, em Gênesis disse que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Partindo dessa afirmação, irmãos, é que eu deixo essa devocional e verifico, portanto, que cada pessoa traz em si características que revelam a imago Dei, a imagem de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais particularmente, no que diz respeito à ética, a pessoa humana é colocada frente à descoberta de si mesma, de si própria e do próximo, como mistério a ser desvendado. E, portanto, qualquer juízo ou atitude de desprezo ou rejeição de si mesmo ou do outro pode significar a própria rejeição da criação de Deus. Cada um de nós foi criado com uma expressão maravilhosa do mistério de Deus, irmãos. Cada um de nós. E não devemos, então, nos rejeitar e nem rejeitar a ninguém. O mistério da revelação de Deus ultrapassou os limites da doação mútua entre as pessoas da Trindade e alcançou toda a criação. Coisa mais linda do mundo é olhar toda a criação, de modo que ela, e mais particularmente a humanidade, herdou de Deus atributos como inteligência, capacidade de comunicação com semelhante, capacidade de criar, de amar, de pensar, de descobrir as verdades, outras espécies, os instintos, as suas qualidades no mar, ou suas qualidades para voar as aves. E se você assistir reportagens e aquelas séries que falam sobre os animais, é de um esplendor, é uma maravilha. E quando nós olhamos os pássaros, irmãos, e quando nós olhamos todos os animais, é de uma riqueza absolutamente imensurável. Não dá para descrever tanta beleza, porque Deus fez a cada um assim, como uma manifestação do seu mistério. A descoberta de cada verdade no ser, agora falo do ser humano, aponta para a verdade de Deus revelada em Cristo. Embora a criação também aponte, na capacidade de doar-se, também se percebe a sublime manifestação do Pai, o eterno doador da vida. Nós encontramos isso em muitas espécies. E muito mais temos que encontrar no ser humano. Outro exemplo é a inclinação que o ser humano tem para a relação, pois em essência constitui-se um ser de diálogo, dialógico e relacional, de relacionamento. Isso revela também a própria presença do Espírito Santo, que é por excelência motivador da comunhão entre as pessoas. Por sua presença viva em cada um, pode conduzir à união, à aceitação mútua, a partir da compreensão de cada pessoa como parte da criação de Deus. Portanto, no entendimento de cada um como uma expressão do mistério de Deus e na busca da verdade, doação, relação, comunhão, encontramos na pessoa humana e na criação a própria presença de Deus. E no caso do ser humano, a sua imagem e semelhança em relação à Trindade. Se violamos a natureza humana, se atropelamos os direitos da pessoa, se vilipendiamos os pobres, destruímos todos os caminhos de acesso ao Deus da vida e comunhão, porque a bússola de todos os caminhos passa pelo respeito à pessoa humana, imagem da Trindade, o desrespeito destruiu o ponteiro e não há mais bússola. Aqui é a segunda vez que eu cito Leonardo Boff, a Santíssima Trindade é a melhor comunidade. São Paulo, Editora Vozes, 1989, página 7,6. Os outros textos que mencionei, todos de um pequeno trabalho sobre discipulado que eu fiz. Concluo com um testemunho lindo da pastora Beatriz. O entendimento sobre a doutrina da Trindade que eu estou compartilhando com você só uma pista ínfima para você ficar com vontade e ir atrás. Primeiro de Agostinho, tá bem? Depois, Leonardo Boff escreve coisas lindas sobre a Trindade. E você deve conhecer outros autores maravilhosos, eu conheço também. Vá atrás, estude profundamente. O entendimento sobre a doutrina da Trindade ocorreu-me numa situação bastante peculiar. Ela diz: passeava com uma amiga pelos corredores de um shopping paulista, tomando um saboroso sorvete e observando as vitrines. De repente, me deparei com um belíssimo par de brincos. As perfeitas pérolas cinzas prenderam, perdão, minha atenção. Elas eram exatamente idênticas, a cor, o tamanho, o brilho, havia um equilíbrio que impressionou-me. Porém, mesmo com toda a busca de igualdade entre as pedras, observava duas unidades distintas, resguardadas em suas identidades, que juntas completavam e formavam uma só joia. Naquele instante, ocorreu ao meu coração: assim é o mistério da Trindade. Há na Trindade o equilíbrio. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são unidades distintas, expressando um único Deus. Interessante foi a ação de Deus naquele momento da minha vida. Buscava compreender de forma prática essa delicada característica divina. E Deus usa as formas que estão mais próximas de nós, pois nos ama e entende nossas dúvidas e reticências. Dou glórias e louvores a esse Deus trino e maravilhoso. Aqui era a discípula Beatriz Alencar, que já é uma pastora há muitos anos. Eu concluo, amados, dizendo assim: a conclusão dessa breve reflexão sobre ética trinitária não poderia caminhar em outra direção senão a de constatar que a ética da Trindade é paradigma para a pessoa humana e suas relações, para a família, inclusive, sobre o respeito que deve haver entre as diferenças, pai, mãe, filho, filha, para que não seja estabelecido nenhum tipo de autoritarismo ou desrespeito. A Trindade é também paradigma para a sociedade, que sem dúvida ainda é norteada por sistemas idólatras que têm levado milhões à morte, como o sacrifício ao Deus dinheiro, ao Deus capital. Nada contra ganhar dinheiro, nada contra ter capital, mas tudo contra transformar qualquer coisa ou pessoa em primeiro lugar nas nossas vidas, tá bem? Estabelecendo para isso toda sorte de injustiça social. A partir da ética trinitária, a Igreja também poderá encontrar inspiração para lutar contra os sistemas de desigualdade que incutem sua ideologia em praticamente todas as camadas e segmentos sociais, e o pior, na igreja, né? Espalhando a enfermidade, e procura viver um evangelho que possa, procuremos viver um evangelho que possa alterar o rumo da história. Quando eu falo com preocupação sobre o acúmulo e sobre o endeusamento, é porque Jesus, irmãos, endeusamento do capital, é porque Jesus alertou que é mais difícil para a pessoa se desprender quando ela se torna idólatra do capital. Ela vai ter mais dificuldade de se desprender, de se entregar e seguir a Jesus. Ela vai ter mais dificuldade. Mas ele jamais disse que é impossível. Ele só falou que é mais difícil com a passagem que vocês conhecem, do camelo passando lá pela agulha. Liderança, portanto, é busca de plena comunhão vivida pelo Trino Deus, como referencial da mais perfeita expressão da unidade mesmo na diversidade. Liderança é crer na Trindade como modelo para a vida pessoal e comunitária e, sobretudo, na igreja eclesial. Liderança é crer e relacionar-se e dar louvor às três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, igualmente. Que Deus abençoe a todos e eu espero que essa devocional, falando brevemente sobre um tema que é verdadeiramente inesgotável, que nós vamos gastar o infinito e a eternidade aprendendo sobre ele, juntamente com ele, portanto, inesgotável e infinito como ele, que essas palavras que essa pequena devocional possa inspirar você a fortalecer mais a sua liderança, fortalecer mais a sua fé, mas ter uma fé como a imagem e semelhança do Senhor, a imagem e a semelhança da Trindade, que é o que nós trabalhamos hoje. Que Deus te abençoe, que a sua liderança seja cada vez mais parecida com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém.